grande mistério que é você. Mas posso sentir no meu coração que um gesto de fé vai além da razão. Ó Deus, tantas coisas que eu não sei dizer me fazem ver em tudo um pouco de você. Sua paz é mais que tudo aquilo que sonhei. Seu amor excede todo o meu entender. Vou mergulhar na imensidão. Esse amor que não tem fim. Se eu me perder, sofre sem saber que um gesto de fé excede a razão, que a felicidade está o amor no perdão. Ó Deus, pinto seu retrato nas canções pra ver sua luz brilhar nos corações. Mais que tudo aquilo que sonhei. Seu amor excede todo o meu entender. Vou mergulhar na imensidão. Esse amor que não tem fim. Se eu me perder, não me deixe te deixar.